aqui pra volta, eles estão mandando terminal de reboque na posição 1 ou 3 do pátio principal. Sim, tem Mike pra volta.

Mineirão no 017, confirme se já visual. Afirmo, 1017, visual, 6398. 6398, tráfego bem avistado. Autorizado o pouso, pista no zero, vento 120 graus, 07 nós. Livre pouso no 0, 3390. Tango, Metam Golf, estão sendo contatados radar, 12 milhas para a posição Conde, mantém sobre o relógio de voo visual, e a extinção da dele na 017, reparte para o destino. 398, no solo 56, livrou via Fox, segue via Alto Juliette, portão 10. Alto Juliette, 010, 3390. Até o meu tango gosto e autorizado. 258, atire a notificação. Leitura na lista para dois mensais, o registro na 017. Passarelo 224, boa noite, senhora da notificação. E a gente está na dúvida 0017. Sobre a operação, mantenha para o 070, o limite é o curso localizador. Sobre a operação, mantenha para o 070, limitado pelo localizador, certo? Passarelo 224, agradecido. Passarelo 224, cruzado 34 metais, ou a última 017. Assumiu 17, gente. Comandante, essa parte da Romeu Tango, desde a descida. Patrão Romeu Tango, feliz a descida no meio de campo. E aí, Thiago, aqui, eu tá fora, eu posso ir ao campo. Já pronto, Thiago, rotatória, a porta do Galo com o campo Romeu Tango. Passaria direita 085. Tema, direita 085. Direita para 397. Estabilizando o localizador, o Xeramé 2, 58, 58, com o campo ali. 1985, completa a aproximação, chama a torre da frequência 198.95. 1985, boa noite. Boa. Essa vez 224, do Estado 2, na pele, utilizado a eletrostrução da pista 0, repete a estabilidade. Trávio avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento. 1 no 0 graus, meia dúzia nós. Ok, livre pouso 1 no 0, chama 28. Passarinho 2-2-4. Passarinho 2-2-4, completa a aproximação, chama a frequência 1-1-8-9-9-5. 2-9-5, já. Livre à direita, segue táxi via Alfa e Juliette, portão 07. Direita, Alfa e Juliette, portão 07, né? 2-5-8. Torre, passarinho 2-2-4, estabilizou o LS e já avisou Alfa 10. Passarinho 2-2-4. NH10-17, vento do aeródromo 1-10 graus, 07 nós. Autorizado pouso, pista no zero. Pouso, pouso no zero, parceiro. mandou pra passar no meu tango, sabe de Alfa Campo. Tango Romeu Tango Rio, espero ainda que a gente escute, chame o Renan Frequente, pela noite do Ceará 95. Torre 718, Alfa Campo, Romeu Tango. Oi, Salvador, Papatango Romeu Tango Golf. Papatango Romeu Tango Golf, General 1017, dentro do aeródromo 1-10 graus, 07 nós, autorizado final 17, reporte na curta. Autorizado final 17, reporte na curta, o Romeu Tango. Paredo 2224, no solo 23, livre pista à direita, segue táxi Alfa Kilo até o 43, atenta ao balizador. Pisa pela direita, Alfa Kilo, atenta ao balizador, o passarei 2224. Salvador, Papatão Romeu Tango Golf, curta final, piso 17, baixado, travado. Papatão Romeu Tango Golf, tráfego registrado, autorizado pouso, pista no 7, vento 120 graus, 07 nós. 7, pouso autorizado, cabeceira 17, Romeu Tango. 3520, adicione notificação. Veio Dona, autorizador 5410, ou a lista 097. Segue via pista, livre na Oscar, ao estacionar a frequência livre.